paraíso, ao abismo é um pulo. Veneno puro, promessas, conversas, sem essas meu voto é nulo. Atirador de elite, seguro em cima do muro. Sua cabeça é um alvo, um dólar pra cada furo. Na contagem dos votos, se esquecem dos mortos. Fatos e fotos, todos devotos, controles remotos. Realidade ou novela, favela ou mansão. Durma em Copacabana, acorde no Paquistão. Terno, caixão e vela, sequela de que lado estão? Polícia, melissa, justiça pela própria mão. Milhares esperam a tal revolução histórica. Olhares atentos nas cenas pela parabólica. Um é pouco, dois é muito, três motivos pra morrer. Sem perdão a lei do cão, antes ele que você. Enfermos, infames, ateus, negam o rei dos judeus. A fome dos meus, não será a riqueza dos seus. Impunidade é mato, fato notório. Então gaste a grana que rouba, mas guarde o seu velório. O som é radical. Rima no pessoal. Som de marginal. É tanta ignorância. Política, política. Vai, morrer. De política, política. É tanta ignorância. Ação criminosa. O som é radical. Clima de tensão. Som de marginal. Politicamente eu sei, corretamente votei. No paralelo do inferno me vi outra vez. O circo tá armado, personagens calados. Bandidos de ternos fardados nos fazem sequestrados. Fome e miséria espalhada na esplanada. Caviar anima rapaziada. Ó pátria amada idolatrada. Salve, salve, mãe gentil. Velhos viciados em dinheiro, afundo o Brasil. Mensalão começou, a bomba estourou. Concreto rachou, cofre público arrombou. Mas aí, CPI nunca existiu por aqui. Vamos aí. Saúde não, ensino não. Fragilidade facilita a manipulação do cidadão. Atire a primeira, quem nunca roubou. Eu conto até nove pra ver quem sobrou. Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. Dos 40 aliados com anel de doutor. Ação criminosa. O som é radical. Rima no pessoal. Som de marginal. É tanta ignorância. Política, política. Vai morrer. É tanta ignorância. Ignorância. Ação criminosa. O som é radical. Clima de tensão. Som de marginal.